O Caminho da Lua, a luz suave que guia ao sono. Feche os olhos, respire profundamente e solte o ar devagar. Deixe o corpo começar a relaxar. O peso do dia se dissolve lentamente. Agora é o seu tempo de descanso. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser pensado. Apenas sentir. E permita-se estar aqui. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz prateada e suave tocando esse ponto. Essa luz desce pela testa. Acalma os olhos. Suaviza o maxilar. E relaxa o pescoço. Os ombros descem, os braços ficam soltos, as mãos repousam, o peito se expande, o ar entra com leveza e sai com calma, o abdômen relaxa, as pernas descansam e os pés repousam completamente. Seu corpo inteiro está entregue à tranquilidade. Agora, imagine que você está caminhando por uma trilha iluminada pela lua. O céu está limpo e estrelado. A lua brilha forte, lançando uma luz prateada sobre o caminho. O ar é fresco e silencioso. Você ouve apenas o som distante do vento entre as árvores. Cada passo é leve, tranquilo, seguro. A luz da lua toca seus pés e parece guiá-lo com ternura. Você se sente protegido, como se o próprio universo cuidasse de você. Agora pare por um instante e olhe para o alto. A lua está enorme no céu, e a sua luz branca e suave começa a envolver todo o seu corpo. Essa luz penetra lentamente pela pele, pelos músculos, pelo coração, trazendo serenidade e silêncio interior. Ela preenche a mente com calma e limpa qualquer pensamento inquieto. A mente se torna clara como o céu noturno, e o coração se torna tranquilo como a própria lua refletida nas águas. Você sente a luz da lua se misturar à sua respiração. Inspire. Ela entra em você como paz. Expire. Ela leva embora todo o cansaço. Cada respiração o faz mergulhar mais fundo em um estado de descanso. Agora imagine que a lua desce lentamente do céu. Ela toca o seu peito e se transforma em uma esfera de luz serena, guardada dentro do seu coração. Ela brilha ali, suave, protegendo seu sono. O corpo está calmo, a mente silenciosa, a respiração tranquila. Você sente o sono se aproximar, leve e inevitável. A lua continua brilhando dentro de você, mantendo a paz, a segurança e o descanso. Durma tranquilo, durma profundamente sob a luz suave da lua que o guia até os sonhos.